cum ai chea cuvântul? Trei secunde. Silêncio, portão 10. 9978. Portão 10, 9978. Confirmando, Mike, a Covid tá com plano pra Manati? Ok, só um minuto, eu vou checar no sistema. O plano que eu tenho aqui tá pra Aracaju. Alfa, acho que eu tenho livre decolagem de pista 9. 7, ventona 50 graus, 079. M-1025 na escuta cópia? Prossiga. 3-0 Brasília, nível de voo 320, prossegue na 317. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, com perfil árbol após posição elefa. Aciona transponder 5166. Controle 120, decimal, corrigindo, 129, decimal 45. Autorizado Brasília, nível 320, via Aperes do Lua 17, decola da 10, primeira curva direita na saída árvore elefa. Transponder 5166, controle após decolagem 129-45, Oceaneiro 6225. Tá correto, rapada pronto, puxa o acionamento, Oceaneiro 6225, porta 1. Oscar Bravo, corte no solo, parte 3, evitando sobrevoo de viaturas e aeronaves. Vento 160 graus 079, ajuste 1095. Bravo. 132, controle 129, decimal 45. Qual é a informação do PV? Comércio Bravo. Eu tenho que pedir um apoio pro Rio Nascabé, pô. Pra transporte passageiro ali, o passe 3, pô. É firme. Quantos? 3 passageiros, pô. Sim. Salvador, tá 3179 no 612, pushback acionamento. 3179, coordenação aqui pro Charlie, porta pro início do táxi. Voltará pro táxi 3179. Eu chamo o táxi Bravo Luiz. Eu acho que é Bravo, sou só as 4. Está no 01 para puxar o também. Como é que está, Chiné 625? A gente está uns minutos aqui, mas da infraera aí tá difícil de vir. Estou sentado conversando ali, então agora está vindo correndo aí. Gente, autorizado. Se tiver encaminhamento, você pode ter isso de táxi. Chiné 625. Gente, autorizado, chama táxi, Chiné 625. Salvador, papapá, Banco Delta, localizador, onde é pista grande. A estação é 2.200 de Índia Vitor, liberar pela esquerda para pouso na 17. Abaixar travada, Banco Delta. Fiz reporte para mudança de regras, o Mike Delta. Passará o Delta, Delta. Let's go, Verdade, Recife, 350 é o nível, prossegue na Peruísque 58, na cola da 1 a 0. após a decolagem, curva à esquerda, cumprindo o perfil da Pulca, Fijama, após Aracaju. Acena 3, Pune 5407. Controle 129, decimal 45. Xana 6312, autorizado 350, Recife. Decola pista 10, primeira curva esquerda, Pulca de Maracaju, a 258 era via. 5407, transponder 129-45, controle. Decolata para pronto, pushback, acionamento, Xana 6312. Depois era pronto, Xana 6312, obrigado. Pátio Codel, atualizado, sentido direto para a posto 97, já na base, pela direita, mas já travado. O filme está cancelando o FR, o Mike Codel? Assim, cancelando para a posto 97, visual. Seis plano cancelado aos 47, base pela direita, reporte no solo controlado, Mike Codel. Base pela direita, já baixado travado, reportado no solo controlado. Vento 190 graus 089. Fly Gecko Vento. Prossiga. Livre táxi, chame. Não, acho que é o Mike Eco Vitor. Gente. Romeu, confirma. Bom dia, Zan 3259. Gente, o Bravo que Luiz que mantém a posição. Quando é na curta, dá um acesso igual com o próximo. Batango, Air Tango, Índia. É o número 2 para a Copa Guarda, por gentileza. Rodagem. 3859, check-in. Baixar travado, batando de terra. O TAN 3859, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 089. No 0 no 5, via Índia para ponto 0 no 0, chama 1895, chama 25, obrigado, bom dia. O nosso Bravo confirmando tá no pátio 3. Com Índia, 500 pés, decolagem e coordenação 14 com proa norte, acionou transponder 0165, contra corrigindo, torre 18, decimal 95, coteja. Mike Eco Delta, táxi via Oeste, obrigado aí pela cooperação. A estação da frequência livre, bom dia. Câmara presente, pode transferir torre no 8395. Eco Tango Índia, confirme por isso, desde a parte PC aqui da cola. Faz o tráfego ali, mantém a chané 6225. Faz o tráfego ali, mantém a chané 6225. Serra November, Índia, Eco, nível de voo 085, na cola da 17. Curva à direita, após a decolagem, ingressa via litoral, corredor axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra, aguardando a ascensão do controle. Aciona no transponder 5151, controle 129.45, torre 118.95. Eco, Tango Índia. Nacional, ILS. Litoral Falco, continua aproximação, uma retrogração de pouso. Alfa. Tana 3859, no solo, ao 52. A livrar à direita, 121, décima 9. 219 à direita, 3258. 3858, bom dia. 3859, bom dia. Táxi Alfa, Juliette, portão 3. Táxi Alfa, Juliette, portão 03. 3859. Mike Bravo Yankee, ele falou, chamou o solo, confirma. 6225, livre decolagem pistão na 0, vento no 70 graus, 079. Vento na volagem na 0, chamada 225. Mike, Bravo, uniforme. 3179, mantém o ponto de espera. Nossa visual propõe cancelamento para a base da 17, confirma. Mike, Eco Victor, mantenha a posição, por gentileza. O Victor, Alfa, confirma, está cancelando o planejamento? Afirmativo, para a base pela direita da 17. Cancelado aos 5-4. O Mike, o Victor, Alfa, reporte base pela direita, 17. Reportarei, Alfa. Corrigindo o reporte final, Victor, Alfa. Mike, Bravo e uniforme, na escuta cópia. 30 Petrolina, nível de voo 180, decola da 17, curva esquerda após a decolagem, cumpre perfil Momo, código após DCT. Acena transponder 5401, controle 129.45, torre 118.95. O Vitor Alfalfa tem livre pouso pistão 17, vento 160 graus 089. Vente, livre pouso, Vitor Alfalfa. Confirme o pátio, Vitor Alfalfa. Sim. Sim, desculpa, a gente lança somente o transponder. Correto, já possui o cabeça? Qual 55, controle 129.45. Controle 129.45, hoje é 65. Paulo Salvador, Oceaner 6312. Prossiga, Oceaner 6312, não escuta. 05, pushback, funcionamento. Coordena a equipe de sala da porta pro Texas. Oceaner 6312. Cuidarei e reportarei para o Texas 6312. Vitor Alfa, solo aos 5-5, livre à esquerda e aguarde para retorno. O 3179, autorizado a decolar pista 1-0, vento 170 graus, 089. e decolagem da 3179. Eco Tango Índia, reporte na Oscar. Três zero quatro, Brasília, nível de voo 360, upper do 17, decola da 10, após a decolagem curva direita, cumprindo o perfil ARBA após posição elefant. Acionando o transponder 54, 10 e o controle em 129.45. Então 3304, contagiamento correto com o filme, por gentileza, o portão que você se encontra? Portão número 4. Sente, a porta pronta para o feedback e acionamento. 0, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. A equipe está na porta para o táxi, 1-4-2-9-9. O 1-1-6-0, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós. Informa o tráfego, helicóptero em ascensão para 1000 pés, com proa sul, interfere com seu pouso. Mike Eco Vitor, decolado aos 58, controle 1-2-9-2-4-5. 2-9-4-5, boa. Vitor Alfa Alfa, autorizado ingresso pista 1-7, táxi à direita, Oscar, estacionar, frequência livre. Aguarda onde está Oscar, o Vitor Alfa Alfa. Tango Índia, a Lima tem pistão 7. O Romeu Oscar Bravo tem condições de decolar direto Tátil 3? Sobrevoo baseado em Salvador, tem livre decolagem vento 1-7, 0 graus, 08 nós. Paulo Salvador, o CNM 302, para o táxi com 119 a bordo, pelo menos 3 horas e 30, altera Natal. Sua frente, ingresse via Oscar, estacionar a frequência livre. Registro 05, bom voo. Frente Índia, ponte pela torre 185, graças. Paulo Salvador, CNM 304, sente, aguarda, 3304. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1-1-6-0, de propício. Bom dia, Gol 1-1-6-0, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a sua Juliette, Gol 1-1-6-0. Solo Azul 4299, acionado, 1-2-3 agora, autonomia 4-10, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Azul 429, autorizado táxi via pátio, em Alfa, no ponto de espera como número 2, chame a torre quando pronto. 1-8-95, ajuste 905, vamos lá. Alfa, no ponto de espera, 4-2-9-5, Tango Índio, copiou? Salvador, bom dia, Oxenia 6302, passa uma ponte de espera da 10 pronto. E o Eco Sanguíneo já vai retornar. Do Embraer Azul após linha de Juliette, portão 62. Fecha após a Azul via Juliette para 62, igual ao 960. São 3304, não escuta? Escuta, obrigado, 3304. Acordando que só após o Embraer Azul liberar, até agora está autorizado. Pushback, acionamento é a parte do início do táxi. Após o Azul, está liberado, está 3304. Consegui trava. Ecton Ninja decolado ao 02, confia a informação? Ecton Ninja vai manter meu pé, está decorado. Afirmo, controle 129, decimal 45. 129, decimal 45, Ecton Ninja. Oscar Bravo, controle 129, decimal 45. Alô? Nove nove sete nove da Azul. Só um minuto pra cópia, informação curta Índia. Quatro dois nove nove tá escudo outro. Ali mantém pistão zero. Confirma pra gente, lembra? Tá, 3663, a informação é Índia. 3663, Índia, confere o número 2 pra cópia, guarda pra gentileza. Paciente, por gentileza, aprovada a saída para Guarulhos. Da Euler da Bridge. Da Euler da Bridge, obrigado. Decolado 04, controle 129 decimal 45. Canal 63, 12, copiou? Tudo por gentileza, 105 a bordo, confina em 5 horas de autonomia? Irmão. Direita via Índia no ponto de espera, transfere Tonho no 8, decimal 95, adiciona 095, vamos voo, 3304. Apenas confirmando, 105 a bordo, senhor, 3304. 100, 105, não é isso? Não, 75. Ok, 75. Salvador, Felipe 5221, está pronto para cópia com a nossa autorização. Agente número 3, para cópia, informação em curso é Índia, prepare a arma, o Trip 5221. Azul 9979, na escuta cópia. 30 com fins, nível de voo 380, na cola da 1-0, com a direita, após a decolagem, cumpre o perfil da Euleda Bridge. Em Bridge, intercepta pelo azul 1 no meio para sair conforme a rota do plano. Acena transponder 5424 e o controle Salvador está operando em 1-29, decimal 45. 380, brindado com fins, decola 10, vira direita da Euleda Bridge. Volta para o domínio, 5444, 1-29, 45. Tá correto, a rota pronto. 9979. Ah. 3663, na escuta cópia. Então 3663, na escuta. 3663, está pronto para a cópia. Tá autorizado, Guarulhos, nível de voo 340. Na cola da 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, Leda após bridge. Em bridge intercepta pelo Zulu 1-6, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acena transponder 5-4-1-3. Controle em 1-2-0, corrigindo 1-2-9, decimal 4-5 é o controle. Autorizado 3-4-0, curva na direita da EL, Leda bridge. Após também Zulu 1-6, BHZ. Direto. O transponder é o 5-4-1-3, após a decolagem, 2-9-4. Está correto, agora pronto, se tiver aqui, acionamento. Botão 2. 3-6-3. Está pronto, vamos ali para o curso de acionamento, no gate. VB-5-2-2-1, na escuta cópia. Diga. Prezado, vitória da conquista, nível de voo 200, rota direta. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil ABO após DCT conquista. Acena 3, por 5-4-1-5, controle operando em 1-2-9, decimal 4-5. Vente autorizado para conquista 200, decola curva direita, perfil ABO após a ABO DCT. Vai acionar transponder 5-4-1-5, acima de controle 1-1. Confirma, acima de controle? Confirmo, 1-2-9, decimal 4-5. Controle vai chamar 12945, está para o Trip 5217. Trip 5221 está correto com o atendimento, agora está pronto para o feedback acionamento. Demorado, está entendendo? Na 6311, sola 09, livre direita, 121, decimal 9, bom dia. 29, bom dia. Prossiga. É 3-9, não me profite. Confirme. Puxa, né? 6-3-1-1. 6-3-1-1, aguarde cópia. Na escuta, pra 4. Estamos a Alfa e reporta da Juliette. É isso? Sim, 3-1-1. Uno, agora visual, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 05. Alfa, Juliette 05. TAM 3304 decolado, aos 12, controle 12945. 3045, 3304. Estacionamento do 02, é o 3663, tá certo. Rodando equipe de chave, pode prevenir tudo, tá? Estão 3663. Está autorizado para o estacionamento, tomarei para o táxi. 3663. São Salvador, 5221, da 3, no pátio 3, puxa, vai estacionamento. Rodando equipe de chave, pode prevenir tudo, tá? Com 221, da 3. Vem trabalhar para a gente, tá? 221. prossiga. Manda pra cá, seu Oscar, Papa Golf. Até a saída do pátio está autorizado, vai prosseguir após a retaguarda do Airbus. Quando pronto, chama a torre, ano noite, decimal 95, ajuste na 0, 1, 5. Confirmando 4-3 a bordo, 3:45. Amigo, gente, vai autorizar o pátio. Agora vai chamar a torre, 2, 2. Para o táxi, está 3663, está com POB de 127, autonomia de 4 horas, Galeão. Direita via Índia no ponto de espera, torre no noite, décimo 95, ajuste na 095, voltam 3663. 15, autorizado para o ponto de espera da 10, Nossa Maria Torre, 7183, obrigado. Básica, Papa Golf, na escuta, cópia. Autorizado, ele é o nível de voo 060, na cola da pistão no 7, curva direita para a decolagem, no perfil da coral. Vai prosseguir conforme a rota do plano apresentado e acionando o transponder 0263. Correto, pode transferir agora para o acionamento táxi do colégio com a torre. 118.95, Kenegan 10, no sistema, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf. Nosso impacto. O trip 5221 vai manter o ponto de espera. Salvador, muito bom dia. Otan 3663. Otan 3663. Bom dia, tem linha de pouso, pistão na zero, vento 180 graus, 089. Confirmando, Otan 3663, estado ponto 010, pronto. Afirmo, tem linha de pouso, pistão na zero, vento 180 graus, 089. Otan 3663 está no ponto de espera da pista 10 em Salvador, pronto para decolagem. Corrijo, tem livre decolagem, Otan 3663. Agora sim, está autorizado ingresso, alinhar e decolar da 10 em Salvador. É Otan 3663. Afirmo. Oscar, Papa Golf, reporte na interseção Papa para ingresso. Copio, Oscar, Papa Golf. Salvador, meu muito bom dia, gol na 630, está uma milha do Altemar. Gol na 630, continua a aproximação, aeronave da TAM iniciando rolagem na pista da zero, guarda autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização, quando é 3, tá? Oscar, Papa Golf, reporte alinhado e pronto, pista na 7. O 1630, check train, livre pouso, pista 190, vento 190 graus, 079. Gente, está abaixado travado, então livre pouso 190, gol na 630. Santana 3663, decolado 25, controle 129.45. Bom dia. 2945, igualmente, ótimo dia. C5221, tá visual, coronel da Gol no final. Faz ali e mantém pista na zero. Salvador, T3859, conta coletiva, bom dia. Bom dia, informação que você é Juliette, agora é Copter 3259. Tá, tem reserva aqui. Afirmo, saí da árvore. Claro, obrigado. Oscar Papa Golf, autorizado a decolar a pista 17, vento 180 graus, 079. 2945, Oscar Papa Golf. Uno 630 no solo aos 27, ao liberar a direita, 121 no decimal 9, bom dia. 209, tá já. Solo gol 630, livrou do canal. Bom dia, ingresso anal foi abatente da Juliette. Alfa mantém os pontos da Juliette, 1630. O trip 5221, decolado aos 29, controle 129, decimal 45. 2945, trip 5221, bom dia. Posição lança. Achando 3.54, 14. Controle chamador 129, decimal 45. 360 para Curitiba, Pozolo 2 na aerovia, decola a pista 10, curva direita, pista da Árvore Eleva. 5414, 2945, contexto 3859, posição 3. Correto, já está pronto, o TAN 3859. 3859, para o plano de decretamento. Salvador 9979 da Azul para o TAC, Alterna Galeão, 2 horas e 55, 94 bases. 3859, mas a posição é agora, por gentileza. Vamos fazer a posição 3859. Azul 9979, autorizado TAC, inicialmente até o Través de meia dúzia. Também Través de meia O 9979, pode prosseguir até o ponto de espera quando pronto. Torre no 8, decimal 95, ajuste na 095. Dois Juliette, pessoal, com o azul, mono 630 da Gol. Gente, após o azul, ingressa direto para o portão 4, com o número 630. Após o azul, ingressa para o portão 04, no 630. Salvador, bom dia, Oceano 6311, autorização Guarulhos. Está pronto, copy, Oceano 6311. Ouviu? Pronto, copy? Pronto, copy. 30 Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, Leda após Bridge. Bridge intercepta pelo Zulu 1, nomeia e prossegue. Acionando o transponder 5433 e o controle. 129 decimal 45. 360 autorizado para Guarulhos. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da EL, Leda Bridge. Pós-Bridge intercepta a rota, Brasil 1 meia Belo Horizonte, Bridge, Poços de Caldas, 5433 ao transponder, 12945 ao controle. Está correto, a China 631 no reporta pronto, se tiver questionamento. Posição número 5. Dona Giva, reporta. São 3859 na escuta? Francisco, ponto, pushback. Ok, vai coordenar com o Espírito Sala para o desbloqueamento do Boeing da Gol, está autorizado. Pushback, questionamento, reporta início do taxi. O gol vai iniciar, se confirma onde o gol vai estacionar? No 4. Obrigado. Azul 9979, decolada, os 35, controle 129, decimal 45, bom dia, bom voo. 2945, obrigado, muito obrigado.